Olá, crianças! Começa agora mais um 13 minutos e 51, o programa mais rápido do podcast global da terra. Acabou. Acabou o programa. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Da podosfera. Era essa a palavra que eu queria achar. Podosfera? Não é podosfera? Podosfera? Podosfera. Cracosfera? Nem existe essa palavra. Cracosfera? Ué, pode ser um... Acabei de inventar, mano. Eu tenho esse direito. Escracosfera? Eu posso fazer o que eu quiser. É um craque em formato de esfera. É um craque em forma de bolinha. Craque em forma de meteoro. Da paixão? Que não é mais craque, porque é um ex-craque. Que vem acompanhado do raio da saudade. É um ex-craque, quer dizer que ele se aposentou e virou apresentador de programa de esportes. No SBT? Não, na... Gazeta? Na Band. Diga-se de passagem. Ou na Fox. É porque você só assiste Record pra ver o Rodrigo Faro, não, que você é fã. CNT. Boa noite, crianças. Hoje, começando mais um 13 minutos 51. Queria comentar que a Tali é a desempregada que mais viaja no Brasil. Tali, fale onde você estava no final de semana. Eu estava em Ilhéus, porque eu sou uma pessoa rica e eles sabe, o povo que é baixa renda tem inveja, sabe? Eles acham que desempregado não pode viajar. Eu sou super baixa renda e eu fico indignado que às vezes eu não tenho dinheiro para comprar Indignado. Não, mas você sabe... Você sabe por que baixa renda, né? Indignado. Começou. Baixa renda é aquelas calcinhas de renda. Aí é só... Aí resolve. Tudo psh. Entendeu? Ô, Eric, em sua homenagem, estou tomando Yakult com Bacardi. Chupa. Boa, cara. Quando você for no banheiro, você me manda um zap. Não, vou tirar foto da minha merda e mandar pra vocês todos no grupo do Coletivo Insano. Muito que bem. Nossa, com esse Yakutzinho aí. Esse Yakut é maravilhoso. Eita! E o bagulho tem meio gosto de vômito, sabe? Sabe quando você gorfa? Aquele azedinho, né? Você gorfa. Sabe aquele azedinho? Isso, depois que você gorfa, fica aquele gostinho na boca assim, ainda. Aquela subidinha, né? É, aquela azia, né? Esse é o gosto do Yakut. Vamos lá, primeira notícia do dia, desse 11 de setembro, sugestivo. Achamos uma notícia aqui. Diz a lenda que fazer mais sexo deixa homens mais propensos a acreditar em Deus, diz o estudo. Eu gosto dessas paradas dos estudos que sempre acontecem nos Estados Unidos e na Carolina do Norte, né? Sempre na Carolina do Norte, Universidade da Carolina do Norte. É, esses caras não fazem nada, né? Eles ganham pra fazer porra nenhuma. Eles ficam estudando um monte de bosta que não serve pra nada, né? Vocês já repararam isso? Muito. E o que vocês acham disso? Serve pra entrar na pauta do programa. Ah, isso é verdade. Serve pra alguma coisa. Foi útil. Aliás, obrigado então, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Carolina do Sudeste, Carolina do Mato Grosso, Carolina do Paraná. A Carolina do Rio Grande do Sul deve ser mais bonita, né? Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, bela. Carolina Dickmann deve ter o quê? Uns 70 anos, né? E ela é bonita pra caralho, cara, ela não de 27 muda. Anos. Desde que eu me conheço por gente, ela já é bonita, mano. Ela foi esposa do Tonho da Lua, né? É não, verdade, ela tem um filho com o Tonho da Lua. Ah, que é bem estranho, porque ela é mal bonita e ele é mal Tonho da Lua. Eu fico... É, já é cara do Tonho da Lua. Marcos Frota. Eu fico triste quando eu vejo um casal que o cara é muito feio e a mulher é muito bonita. Minha mãe foi no circo. Eu só não entendo por que o Marcos Frota não é motorista de caminhão, cara. Ou de ônibus. É. Por quê? Ele tem um circo. É, então, minha mãe foi no circo. Ele tem um caminhão dele. De circo. E falou que é da hora, bonitão mesmo. O Marcos Frota, ele é irmão do Alexandre Frota? Deve puta, ser primo, agora né? Que eu entendi a piada. Porque que... Nossa. Quem for editar, coloca a risada do Carlos Alberto. É. Que trouxa, mas enfim. Bem-vindo a 2018, Bento. Tô parecendo aquele meme do Rubinho Barrichello, né? É. Ah, e o Marcos Frota é irmão do Alexandre Frota? Muito que provável que sim. Denúncia! Tá certa indignação. E isso aí, tem que ser falado. São irmãos. Eu. Você concorda com esse estudo? O que, que você acha? O que você pensa sobre isso? Cara, faz todo sentido. Por isso que eu sou ateu, mano. Por isso que você é ateu, né? Não transa. Exatamente. Quanto tempo faz você não transa, Eric? Nós estamos em 2018, né? Eu não vou rir, até não. Até dezembro. Até final de dezembro, né? Depois muda. É mesmo? É. Peraí, que então atrapalhou minhas contas aqui. Ô, Thali. Oi. Eu ia perguntar quanto tempo você não transa, mas é indelicado. O que, que você achou sobre a notícia? Você já pensou em Deus enquanto fazia sexo? Eu vou até falando, o meu Deus. Né? Meu Deus. Até o cara falar, meu Deus. Aí tá certo. Aí você continua. Você já pensou em... Eu vi uma discussão essa semana sobre homens que gemem, cara. Ou que urra. Porra, belo assunto. Oh. Não, belo assunto. Você geme, ô... Pedro? Se eu gemo, não. Sou um cara discreto. Sério, velho? Sou um cara que... Mas só, aí... Só os olhos assim. Nem... Mas nunca te chamaram de frígido? Não. Porque existe a emoção e ali, de frigideira? Frigideira? Frigideira é uma coisa que... E de cremogema? Né? Cremogema. Quando você goza, você... Solta urros? Você tensiona o dedão do pé? Depende. Já reparou nisso? Já reparei isso. Não. Todo mundo tensiona. Não, é. Todo cara... Não, é. Todo cara, não sei. No banheiro. Eu tensiono, tá ligado? Todo cara tensiona. Fica na pontinha do pé. Mas eu... Repara. Eu tensiono o dedão. Aí eu já ouvi relatos. Fica com mais tensão que olhar pro seu dedão. Então, não, mas é. Eu já ouvi relatos, né? E aí eu passei a reparar que eu tensiono os dedões do pé quando eu gosto. Deve ser pra dar aquela impulsozinho assim final, sabe? É. Não, mas mesmo tipo, deitado. Eu quero acertar a janela. Você dá aquele impulso assim pra alcançar, entendeu? Vocês já tiveram cãibra enquanto fazia sexo? Já. E é foda, né, mano? Puta bagulho chato, né? É complicado porque já era todo o clima, né? Acaba. Já desmaiaram no ato sexual? Eu já dormi. Não. Depende, desmaiar de um jeito bom ou de um jeito ruim. Conheci o teu amigo que tava com uma menina e a menina desmaiou. Conheço. Você não consegue. Já ouvi relatos de minas que foram estupradas e desmaiaram. Cara, sério que o Pedro fez pra mim agora. Não, tirando isso, tirando no estupro, não, nunca, não, nunca soube não, de ninguém que desmaiou, né? A não ser de bêbado. De ponta cabeça, o meu amigo contou que tava. Ele tava de ponta cabeça. A mina. Aí o sangue foi pra cabeça. A mina tava de ponta cabeça? Pô, transa legal, hein? Eu gosto desse tipo de transa. Ele assim, falou diferente, que foi legal. Então. O meu amigo falou que foi pra cara. E aí, o que aconteceu? Ele parou? Legal, né? Hã? E o que aconteceu? Aí ele chamou a polícia. A mina agora tá aí na. Aí ele gozou? Aí eu não perguntei. Não, mas falou que ela aí voltou. Normal, ele gozou e depois dormiu. É, né? Já tava toda. Ah, da hora, ele deve ter ficado com maior moral. Tipo, imagina ela na roda das amigas. Porra, o cara me desmaiou. Não, eu ficaria com moral, não. Tem essa também. Tem essa também. Ô Eric, já teve alguma situação que você ficou com cãibra e aconteceu alguma coisa estranha? Ou foi aquilo? Para mesmo? Não tem como continuar? Eu já tive umas cãibras e a situação eu tive que parar. Né? Meio parar. Epilético, sabe? Tipo, mesmo com cãibra eu não parei, não. Aí dá três bombadas. Eu tive que parar. Eu tive que parar porque... Ô Gil, já teve já? Já. Tipo, eu parava, eu amputava a minha perna eu mesmo no dente. Ah, não é pra tanto. Nossa, assim, é só uma câimbra, cara. Que é isso? Não. Ô, pergunta pros caras aqui. Vocês já deixaram a mina cair no sexo? Como assim? Já. Cair da cama? Não. Tipo, você tentar pegar ela no colo e ela dar uma escorregada e cair? Não. Eu já. Desculpa. Já, cara. Suor, mano. Escorrega, cara. Suor, mano. Caralho, mano. Mentira. Igual, mano. Olha o meu porte físico, mano. Não, mano. Mas como assim você fala cair? Cair, você tentou pegar a menina no colo e tal. E aquela tropeçada de quatro assim, tá ligado? É, não, tipo aquela que a mina sai correndo assim pra sentar em cima de você e ela dá escorregada. Dá empolgação. Isso, é. Coloca o pé na frente dela, ela cai. Porra, cair, pegar a mina no colo aqui, ó. Você em pé foi pegar a mina no colo e. Tem um amigo que uma vez contou que uma dessa daí foi pegar a mina no colo, pra colocar em cima da pia. O banheiro quebrou. O Pedro banheiro. Tá nessa parada de amigo, viu, Eric? Não, mas são histórias. É, meu amigo. Histórias de amigos. Ah, seu amigo? É que os caras mandam em DM. O amigo de um amigo meu. Os caras mandam no DM do Instagram. Mano, pra ele. Os caras, né? Contam as histórias dos caras. E quebrou a pia do banheiro. Pia do banheiro? Banheiro ah, mas pode ir, é papai, boa. Que eu tô no zóio aqui, Fifi. Ô, pai, vambora. Falar em papai, um abraço pro Catra. Catra, grande Catra. Catra dos sentimentos aos familiares, às esposas. Papai. Deixou 32 filhos e 3 mulheres. 32 filhos, velho. Pesado. E eu não quero ter nenhum. Eu já bati a cara na torneira do chuveiro. Eita. Com Catra? Foi tenso. Tô brincando. Você pegaria o Catra, Thali? Acho que com medo. Mas ia. Com medo de gravidade trigêmeos. Com medo. É, mas ok, vamos. Você pegaria o Catra ou o Pedro? Ah, não, acho ele meio brutal, mano. Então, essa é a parte legal. E se ele pagar um jantar? Eu sou um cara que não gosta de brutalidade, não. E se ele pagar um jantar? Se for no Terraço Itália, assim. Tipo, descer de helicóptero. Você vai de helicóptero. Tem que ser de helicóptero, mas pra dar o preço, caralho. Deixa eu me explicar aqui. Aí a gente negocia. Ixi, a explicação daquele dia lá. Mano. É, porque esse filho da puta aqui no final de semana ficou fazendo a casinha. Ui? É, casinha do quê? Oi? Você. Que casinha que eu fiz? No churrasco, cuzão. Não, mas casinha sobre falando o quê? Falando que eu queria dar o cu pelo um jantar, não. Mas foi isso que você deixou. Ué, o programa tá agora. Gravado, tá no bom ar. Quem quiser agora. Ouvir, é só não, ir lá, velho. Ouve o bagulho. Ele falou que ia dar pra quem pagasse essa o jantar no Terraço caralho. Itália. Vou passar fome, eu sou. E ó, eu vou te vou falar. Te eu fui no amanhã, eu hein? Fui no Sim Senhor na quinta-feira e pensei, caralho, se no Terraço Itália o Pedro dá o cu, imagina se eu trouxesse ele no Sim Senhor, hein, mano? Não, só que aí é que tá, ele ia pedir uma tolerância de pelo menos uns 4 dias. É, porque. É por causa da pimenta e ele ia ficar com hemorroida, exatamente. Né? Exatamente. Ah, mas pelo menos ele ia pagando na chapeleta, né? Ele falou que os beijinhos na chapeleta rola. Vai, vai que vai, filho. Clube. Bom, eu não preciso mentir, o bagulho tá gravado. Quem quiser, só ouvir lá, velho. Mas não foi. Onde que houve, só, ô, só Juliano, o valor. Programa? O coletivoinsano.wordpress.com. Em breve o site, né, Juliano? É, tá. Em breve, tá. É. Então vou chamar um web design. Mas, pra ó, deixa essa já, porra. Você já conseguiu o domínio, mano. Então a gente vai descolar um web design. Aliás, eu falei pro Daniel. Ah, o WordPress tá lá, mas web design tem que manjar de Linux e sem painelzinho, hein, mano. Diz a lenda que o Danilo vai participar de um programa aí com a gente. É, ele tá nessa onda aí. Duvido. Só que eu tô esperando ele também. O quê? Participar? É. Tem que gravar lá na casa dele, mano. Então, aí, a gente precisa marcar. Velho, vocês não foram hoje gravar na casa do Bento, vocês querem na casa do. Mano, olha quanta coisa, mano. Então. Mas a casa do Danilo é mó legal, velho. É mó bonita. E ele tem uma varanda, dá pra gravar na varanda lá, velho. Não, passa o ônibus lá, mano, na rua. Ah, quando passar o ônibus a gente dá sinal. Nossa, na mesma nossa, praça. Eu canto essa música. Vocês já deram sinal pro metrô, velho? Já. Quando era pivete, assim. Meu irmão fala que o metrô parava. O metrô parava no meio do caminho, mas eu falo, meu pneu do metrô furou. É. Esse era mó longão então, de metrô, Bento. Falou de metrô, sério? Né? Aí eu fui dar lição de moral na vida dele. Aí, se liga, mano. Ele dormiu. Aí eu mudei de posição no metrô, tá ligado? Aí ele acordou. Tipo, não me viu. E eu